Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Este nosso mundo sentido terá, se tua palavra renovar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro? De fato, nada há escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhes: considerai bem o que ouvis. A medida que usardes para os outros, servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. A quem tem será dado, e a quem não tem será tirado até o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, palavra de nossa salvação. E agora vamos nos assentando e cantando. É assim a geração dos que buscam vossa face. Ó Senhor, Deus de Israel, é assim a geração dos que buscam vossa face. Ó Senhor, Deus de Israel, uma vez mais, é assim a geração dos que buscam vossa face. Ó Senhor, Deus de Israel. Realmente é assim a geração dos que buscam a vossa face, ó Senhor Deus de Israel. É assim a geração. O Evangelho de hoje nos está falando a respeito da palavra de Deus. Ele está intimamente ligado com o evangelho de ontem, que era o evangelho do semeador. São Marcos reuniu aqui essas parábolas todas a respeito do reino de Deus, e começa justamente com essas parábolas a respeito da palavra de Deus, que é a semente do reino. Gente, como é que o reino é implantado em nós? O reino de Deus é implantado em nós pela sua palavra. Não tem outro jeito. A palavra de Deus é a semente. Assim como para eu ter uma árvore, eu preciso plantar. E o plantio começa pela semente, e as boas árvores são as árvores de semente. Igualmente, para que o reino de Deus seja implantado em nós, é preciso que a palavra de Deus seja semeada, semeada, semeada, semeada, semeada, continuamente semeada na nossa vida. E porque semeada, nós que somos o terreno, precisamos receber, receber, receber, acolher, acolher, absorver a palavra de Deus. Daí sim, e aí que está a beleza, o reino de Deus vai brotar em nós, como a planta brota, porque a semente foi plantada na terra. A planta vai crescer porque a semente foi plantada na terra. Daí vem o evangelho de hoje. Traz-se porventura a candeia. A candeia é aquela lâmpada que a gente usa, mas tipo querosene, não é? Não é a lâmpada elétrica. Então, a candeia. Coloca-se a candeia, por acaso, debaixo do alqueire, que é aquele baú, né, que a gente usa em casa muitas vezes para guardar coisas, ou debaixo da cama, é ali que nós vamos colocar? Jesus, é como se dissesse, claro que não. A candeia, a lâmpada, deve ser colocada no alto. O que quer dizer isso para nós? A palavra de Deus não pode ficar escondida. O evangelho de Jesus não pode ficar escondido. Ele não pode ser colocado debaixo da cama, não pode ser colocado debaixo do armário, debaixo da mesa. Não, a palavra de Deus tem que ser colocada no alto para ser vista por todos. Como a lâmpada, a palavra de Deus precisa brilhar em toda a nossa casa. E aqui está uma coisa muito importante. Todos nós temos grandes problemas de família. Eu estou lhe dizendo isso. Todos nós, eu também. Todos nós temos grandes problemas de família. Se o problema não está conosco, se o problema não está conosco, está com alguém da nossa família. Eu, por exemplo, há um bom tempo, estou orando por uma intenção especial de alguém da minha família. É uma situação difícil, dolorosa, que nós estamos carregando. Contamos com Deus, eu tenho toda a fé. Estou pedindo a intercessão do meu pai, estou pedindo a intercessão da minha mãe, estou pedindo a intercessão de tios meus que já faleceram e que, portanto, estão diante de Deus e conhecem a situação, sabem da situação. E o bonito é isso, né? O bonito é isso. Que os nossos que já foram para Deus, muito mais do que nós, eles conhecem as situações, muito mais do que nós, eles querem a solução desses problemas. Eles estão lá para interceder por nós, e quando nós pedimos, eles intercedem. Você não pode menosprezar esta comunhão dos santos. Comunhão dos santos não é apenas com os santos canonizados, claro, acontece com eles também, mas a comunhão dos santos é com todos aqueles que o Senhor já levou e estão diante dele, já estão diante da face de Deus. Estou pedindo para o meu pai, para a minha mãe, a intercessão deles. Estou pedindo a Deus a intercessão do meu pai, da minha mãe, de tios meus que conhecem bem a situação e que podem, e que agora eu digo, precisam interceder por nós nessa situação de família. Provavelmente, aliás, tiro provavelmente, é certo que você tem também problemas, e grandes problemas, na sua casa. Talvez você tenha problema dentro da sua casa, que já não é mais na casa dos seus irmãos casados, dos seus primos e primas casados. Talvez você tenha problema dentro da sua casa, das quatro paredes da sua casa. Talvez você tenha problemas no seu casamento. Gente, o que é que traz solução para os problemas da nossa casa, da nossa família. É a palavra de Deus. Então hoje eu preciso dizer, diante disso que o Evangelho diz, a palavra de Deus não pode ficar escondida. Ela não pode ficar simplesmente na Bíblia, na estante da sua casa. Não pode. Nem dentro de uma gaveta. Não. E não é apenas a palavra escrita, mas a palavra proclamada, a palavra apresentada, a palavra vivida, precisa estar no alto, para que brilhe sobre toda a sua casa. Assim como você coloca uma lâmpada no alto para iluminar toda a sua casa, é preciso também que a palavra de Deus esteja ali, brilhando para iluminar e aí atingir todos os recantos da sua casa, para atingir todas as pessoas da sua família, especialmente aqueles, desculpe, que não querem viver a palavra de Deus. Parece uma coisa absurda, né? Eles não querem viver a palavra de Deus, mas justamente é preciso que a palavra brilhe sobre eles. Vai chegar a hora em que eles precisam, eles também, acolher, eles também se alimentar da palavra, eles também viver a palavra de Deus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto infelizmente eles são resistentes ou até mesmo renitentes, não querem saber da palavra de Deus, é preciso que a gente faça justamente uma força contrária, que nós façamos a palavra de Deus presente, presente, presente, presente, presente, presente na nossa casa, porque a palavra de Deus tem essa força. Assim como a luz vai iluminando, iluminando, iluminando, iluminando, e com isso vai espancando, espancando, espancando as trevas, ela vai destruindo as trevas. Quanto mais luz, menos escuridão vai haver. Igualmente, quanto mais a palavra de Deus for presente na sua casa, na sua família, mais e mais, até mesmo essas pessoas que hoje não querem saber de nada, que hoje não querem saber de mudar de vida, que hoje não querem talvez saber de igreja, não queiram talvez até mesmo saber de Deus, porque pelo menos na prática não estão querendo saber de Deus, não querem obedecer a Deus, não querem obedecer os mandamentos de Deus, não querem seguir as leis de Deus. Essas pessoas, eu diria, precisam de um banho da palavra de Deus. E quem vai dar esse banho de palavra de Deus sobre eles? Somos nós. Somos nós. Talvez não, nem devamos ficar falando na cabeça deles, porque quem sabe até isso os irrite mais. Mas que nós precisamos ter a palavra de Deus, que na nossa casa precisa estar a palavra de Deus, precisa. E quanto mais ela estiver presente na sua casa, mais acontecerá a salvação, a recuperação, o resgate de cada um dos seus. Talvez o problema esteja justamente com o pai da sua família, é com o chefe da sua família, quem sabe seu marido, seu pai, e talvez ele não queira, não queira, não resista, seja renitente. O que é que nós temos que fazer? É ir dando um banho, um banho, um banho, um banho de palavra de Deus, porque a palavra de Deus, gente, vai solapando, é inclusive as nossas resistências, ela vai solapando as nossas resistências. Quanto mais você tem a palavra de Deus, quanto mais você vai recheando a sua vida da palavra de Deus, quanto mais você vive a palavra de Deus, quanto mais o seu palavreado vai se tornando palavra de Deus, de tanto que você conhece, de tanto que você lê, de tanto que você medita e de tanto que você vive a palavra de Deus, o seu palavreado se torna palavra de Deus, que a palavra de Deus vai solapando as resistências deles. E tenho a certeza, nada resiste à palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, é viva. E a própria Bíblia acaba acrescentando, ela é viva e eficaz. Ela é eficaz, ela faz a sua parte, ela está cheia de vida e produz vida. Ela resgata, acredite nisso. Por isso, voltamos ao texto do Evangelho de São Marcos. Traz-se por acaso a candeia, a lâmpada, para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não. É para ser posta no candeeiro, no alto, lá em cima, para iluminar toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. E aí vem uma coisa muito linda, que é o versículo 22 do capítulo 4 de São Marcos: porque não há nada de oculto que não deva ser descoberto, nada de secreto que não deva ser publicado. A palavra de Deus precisa ser publicada, a palavra de Deus precisa ser espalhada, precisa ser dita. Gente, porque a mesma situação que você padece na sua casa, nós padecemos no mundo. A mesma situação que você padece na sua casa, nós padecemos no mundo, onde muitíssimas pessoas, infelizmente, não conhecem a palavra de Deus, e por isso não vivem a palavra de Deus, não obedecem a palavra de Deus. Muitos deles não conhecem, por isso não obedecem, não vivem sem culpa, porque infelizmente a palavra de Deus não lhes foi levada. Pasme, mas há pessoas que não tiveram essa graça, que cresceram num ambiente, infelizmente, sem palavra de Deus. Infelizmente. E nós podemos dizer, as nossas famílias hoje, desculpe, são muito pagãs. Se nós vamos olhar bem, não quer dizer que o fato da pessoa, da família, acreditar em Deus e ter casado na igreja e até mesmo ter batizado os filhos, que essa família não é pagã, mas é cristã. Porque se mede se a família é cristã ou se ela infelizmente é pagã, é pela vida, é por aquilo que se vive. A gente vê que infelizmente muitas famílias são pagãs. Deus não é vivo na vida deles. Repito, talvez eles acreditem em Deus, mas desculpe, porque é a própria palavra de Deus que diz, os demônios também creem, também creem. É claro que o demônio crê na existência de Deus, e como crê, tanto assim que ele sabe da sua condenação, porque Deus existe, e ele crê que Deus existe, mas não basta acreditar que Deus existe, e muita família vive só disso, de que Deus existe, e pronto, quem sabe uma devoção de algum santo, mal vivida, mas cristianismo mesmo, infelizmente. E por isso, quantos e quantos de nós, vivemos anos a fio, sem nada da palavra de Deus. Gente, hoje nós estamos numa época maravilhosa. Hoje nós estamos vivendo um tempo privilegiado, onde a palavra de Deus, graças a Deus, está sendo anunciada. Hoje, graças a Deus, a palavra de Deus está sendo colocada no alto, sobre o candeeiro, para iluminar a todos, para iluminar a nossa vida, para iluminar a nossa casa, para iluminar a nossa família, para iluminar a nossa sociedade. Claro, precisa muito mais, mas hoje nós estamos numa época privilegiada. Eu digo a vocês, anos atrás não era assim. No meu tempo de menino não era assim. Era difícil as pessoas terem Bíblias. Era muito mais difícil ainda as pessoas lerem a Bíblia. E muito mais difícil ainda as pessoas conhecendo, viver a Bíblia. Era uma exceção. Parecia até pessoas estranhas as pessoas que conheciam a Bíblia, que liam a Bíblia, que propagavam a palavra de Deus. Era uma coisa estranha. Hoje não, graças a Deus, mudou muito, graças a Deus, é isso mesmo. Repito, falta muito, mas hoje nós vivemos uma época privilegiada. Nós estamos vivendo aquilo que hoje pregou o Roberto de tarde e pregou o Tatá de manhã cedo. Eu fiquei contente quando o Roberto, começando a palestra aqui de tarde, né, falava que ele chegou aqui e encontrou já o Tatá pregando sobre o Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 e seguintes. E ele diz, era a mesma coisa que ele, quando rezou e buscou em Deus que palavra ele devia trazer, era a mesma palavra. Ele disse, agora eu falo ou não falo? Né? E Deus confirmou no coração dele E por que que Deus confirmou no coração do Roberto? Havia confirmado no coração do Tatá. E os dois falaram sobre isso. E agora eu volto a falar, porque, gente, nós estamos vivendo esse tempo privilegiado, não só na igreja, mas no mundo. No mundo hoje, nós estamos vivendo esta graça. Hoje Jesus está podendo dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu coração, do seu interior, manarão rios de água viva. E diz a palavra de Deus que Jesus falava isso referindo-se ao Espírito Santo, que haveriam de receber todos os que acreditassem nele. Gente, hoje mais do que nunca, Deus está derramando o seu Espírito Santo, está derramando o seu Espírito profusamente sobre todos nós. Está. Hoje o Senhor está gritando, como gritou ali na festa das tendas, na festa dos tabernáculos, naquela cerimônia bonita que foi narrado aqui, onde eles traziam a água para ser jogada sobre o altar em oferta a Deus. E Jesus está hoje gritando para o mundo: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de água viva. Hoje Jesus está gritando isso, porque realmente quem quer vir e quem quer ter a palavra de Deus, quem quer beber a palavra de Deus, quem quer matar a sua sede com a palavra de Deus, hoje tem possibilidade. Porque graças a Deus eu posso dizer: os tempos mudaram. Nós não estamos mais na situação de 30 anos atrás, não estamos. Repito, a nossa geração é uma geração privilegiada. Nunca houve, graças a Deus, tanta possibilidade de termos a palavra de Deus como hoje. Nunca nós tivemos tanta possibilidade de termos as nossas vidas transformadas pela palavra de Deus como hoje. Nunca nós tivemos tanta oportunidade de termos as nossas famílias, e daí um por um dos membros da nossa família, transformados pela palavra de Deus como hoje. E aí eu preciso dizer, nós nunca tivemos tanta oportunidade de ter a nossa sociedade e as estruturas sociais da nossa sociedade transformadas pela palavra de Deus. Nós nunca tivemos tanta chance, tanta possibilidade, nunca tivemos tanta graça de ver tudo mudado, tudo transformado, de vermos, gente, os meios de comunicação transformados, de vermos a educação, que precisa de muita mudança, de vermos as finanças, de vermos a indústria, de vermos o comércio, de vermos tudo transformado pela palavra de Deus. Por quê? Porque mais do que nunca, Deus está derramando o seu Espírito. E a principal coisa é que Deus está suscitando nos nossos corações sede. Sede de Deus. E por isso sede da palavra de Deus. Mais do que nunca. E aí vem uma coisa muito importante. Não basta você estar vivendo esse tempo privilegiado. Não basta. Você precisa beber. Você precisa beber. Há um fato que nos conta que aqui nas costas do Brasil, lá no norte, houve um naufrágio. O navio naufragou. E várias pessoas, graças a Deus, se salvaram em botes. Estavam vindo no bote, na direção da terra. Mas só viam água, só viam água, só viam água. E claro, a água do mar é salgada. E passadas as horas, passadas as horas, passadas as horas, passado dia, passado outro dia, passado outro dia, as pessoas começaram a ter sede. Estavam salvas no bote, mas estavam morrendo de sede. Elas nem tinham coragem de pegar a água ali. Elas estavam cercadas de água por todos os lados, por todos os lados, por todos os lados, por todos os lados. Mas elas nem tinham coragem de pegar a água, porque elas diziam: a água é salgada, vai nos dar mais sede ainda. E foram morrendo uma depois das outras. Quando encontraram aquele bote com as pessoas mortas ali no bote, eles acabaram reconhecendo que as pessoas tinham morrido de sede, mas não foram capazes de explicar por que que as pessoas tinham morrido de sede. Era só levar a mão, ou era só levar a boca e beber, e eles não iam morrer de sede. Sabe por quê? Isso aconteceu lá no norte do Brasil. Você sabe que vários dos nossos grandes rios entram no mar, e o mar também entra nesses grandes rios. O bote dessas pessoas já tinha entrado em águas doces, já tinha saído das águas do mar. Passaram naquela mediação entre as águas do mar e as águas do rio, e já estavam em águas doces. Mas porque eles não levaram a mão, porque eles não levaram a boca, porque eles não experimentaram, acabaram morrendo de sede, cercados de água doce por todos os lados. Você sabe que há rios aqui no Brasil que você olha de um lado, olha do outro, você quase não vê terra, ou vê terra muito longe, e tem a impressão de que fosse mar. Essas pessoas tinham a impressão de que estavam no mar ainda, mas não estavam. Estavam cercadas de água doce por todos os lados. Meu irmão, nós não podemos, você não pode morrer de sede cercado de água, e de água boa, não digo apenas água doce, água boa por todos os lados. Hoje mais do que nunca nós não temos desculpa, não temos, porque podia acontecer essa atrocidade de nós morrermos de sede. E esse morrer de sede, nós poderíamos infelizmente ter a nossa vida toda ela confusa, toda ela atrapalhada, poderíamos perder a nossa vida, poderíamos infelizmente perder a nossa família, perder entes queridos nossos, perder e perder-nos no erro, perder-nos no pecado, perder-nos cercados de água por todos os lados, cercados de palavra de Deus, cercados de Deus por todos os lados. Gente, porque nunca aconteceu tanta graça como nos tempos de hoje. Mas eu preciso dizer, você precisa beber, você. Aí é uma coisa pessoal interessante, não é? Que o beber água é uma coisa muito pessoal. Ninguém pode beber por você. Verdade ou não é? Até a transfusão de sangue você pode ter. Sangue dos outros que passa para você. Mas beber é só você. Ou você bebe, ou a água não vai para dentro de você. O beber é uma coisa pessoal, onde não apenas é questão de colocar a água na boca. Porque eu posso colocar água na boca? Posso. Você viu, né? Eu estava com água na boca, mostrando para você que estava com água na boca. Mas você não dou aquele galeio, fazendo com que a água desça para o meu estômago. Todos nós sabemos o que é o beber. É pôr água na boca, mas também dar aquele galeio que só você dá. Porque a criança que faz isso, né? A gente quer dar um remédio para a criança, a gente põe o remédio, ou dado em líquido, ou dado com a colher, dado assim para beber, ou dado na colher para a criança beber. A criança teimosa fica com o remédio na boca. Se ela não quiser, ela não bebe. Minha mãe tinha um método interessante, né? Ela dava o remédio e logo depois ela pegava no nariz, não tinha jeito, né? Pegava do nariz, não tinha jeito, tinha que respirar, porque tinha que respirar e engolia, pronto. Você precisa beber. E só você pode beber da palavra de Deus. Gente, deixa eu dizer, vergonha para nós, que hoje estamos em movimentos, que hoje estamos em pastorais, que hoje participamos da igreja, que hoje estamos em grupos de oração, que hoje talvez até sejamos dirigentes, coordenadores dessa, daquela pastoral, que somos dirigentes dessa, daquela comunidade, desse, daquele movimento, que talvez sejamos coordenadores, dirigentes de grupo de oração, ou quem sabe não somente de grupo, mas somos dirigentes de secretarias, coordenadores de secretarias, coordenadores de cidade, coordenadores de estado, mas que infelizmente estão cercados de água por todos os lados, mas não bebem. Você está me entendendo? Não bebem, não leem a palavra de Deus, não meditam a palavra de Deus, não absorvem a palavra de Deus, e por isso não vivem. Não me dê a desculpe, não, eu não leio, não preciso ler muito não, porque eu já conheço, mas eu já vivo. Mentira, mentira. A gente só fica limpo porque se lava. Fica muito tempo sem lavar, sem tomar banho, fica muito tempo sem lavar o seu rosto, fica muito tempo sem lavar as suas mãos. Por que que o médico está sempre lavando as mãos? Por que que o dentista está sempre lavando as mãos? E não somente ele lava, ele faz uma verdadeira asepsia nas mãos. Porque o único jeito de conservar as mãos limpas é lavá-las muitas vezes. Gente, nós precisamos fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Não venha com a desculpinha de que eu já vivo a palavra de Deus. Mentira, eu posso dizer. Porque aquele que não se lava, não se conserva limpo, igualmente não vive aquele que não está lendo a palavra de Deus. E deixa eu dizer, não basta escutar. Porque, claro, se você não tem outro meio, se talvez por qualquer coisa você não conseguiu aprender a ler, mas deixa eu dizer, que coisa linda, há tantas pessoas que eu conheço que não sabiam ler e aprenderam a ler lendo a Bíblia. Vergonha para nós. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a falar do diário espiritual, lá no começo, 25 anos atrás, apareceu um cego lá de Piquete, que ele nem tinha a Bíblia, nem o Novo Testamento em Braille. O que que ele fazia? Ele sabia Braille. Braille é aquela linguagem dos cegos. Então ele pedia para uma pessoa para ler a palavra de Deus, do jeito que eu ensinava na Bíblia. E claro, pelo fato de ser cego, ele tinha muita atenção e muita memória. Então ele escutava tudo. Depois ele mandava repetir. E que bonito, Laércio, até para você que faz o programa Bíblia do meu dia a dia, né? Ele ia dizendo para a pessoa, repete para mim aquele tal versículo, e a pessoa lia, né? Daí ele vira e ficava bem e dizia, esse é um princípio eterno, e daí ele já batia ali no braille, porque tem também braille a máquina, né? Que é mais rápido do que você fazer os furinhos todos. Ele já tinha uma maquininha de braille. Ele já ia escrevendo, ele já fazia o diário espiritual em braille, gente, sem ver, porque daí alguém lia para ele e ele ia verificando as promessas de Deus, as ordens de Deus, e depois ele fazia por ele mesmo. Quando se tratava de colocar qual a mensagem de Deus daquele dia, ele já fazia ele mesmo através do método braille. Ele já deixava lá escritinho em braille para ele depois recordar. Então, com os dedos, ele lia a mensagem de Deus para aquele dia, repassava a promessa, a ordem de Deus, princípio eterno, e por fim ele escrevia tudo, como eu vou colocar isso em prática. Eu comecei a contar isso. E que beleza, surgiu uma outra cega em Aparecida, e foram surgindo, e gente, apareceu uma coisa tão linda, que as irmãs lá do Instituto Pati Chico, em São Paulo, que foi a mais célebre escola de cegos, de reeducação de cegos, que elas enfrentaram duas coisas. Primeiro, ter a Bíblia em braille, e as edições Loyola fizeram uma coisa heróica. Hoje as edições Loyola têm a Bíblia inteira em braille. Claro, são vários volumes, porque porque é escrito tudo com aqueles furinhos. Mas hoje existe a Bíblia em Braille. Mais ainda, fizeram o folheto. A Bíblia foi escrita para você em Braille, as irmãs fizeram. E hoje existe também em Braille esse livrinho. Para quê? Para os cegos poderem fazer o seu estudo bíblico. Pasme, gente, que beleza! Cegos tendo a Bíblia em Braille, ou então uma pessoa lendo para ela, mas tendo o livrinho, a Bíblia foi escrita para você, eles fazem, pelo método Braille, fazem o diário espiritual. Vergonha para nós, que temos dois olhos, que temos dois ouvidos, que temos duas mãos, que sabemos ler, que sabemos escrever, que falamos, que ouvimos, que tudo, meu Deus do céu, que tem sede. Mentira sua dizer que você não tem sede. Claro que tem. Talvez você seja, desculpe, muito sem vergonha até em dizer que não tem sede nenhuma. Claro que você tem sede de Deus. Inclusive tudo que você vive e as dificuldades que você padece e os problemas que você não consegue resolver, provavelmente todos eles são por causa dessa sua justificativa, dessa sua maneira de dar desculpa, de que, não, eu não tenho sede da palavra de Deus. Mentira que você não tem. E a prova está em tudo aquilo que você vive. Provavelmente, se a sua vida anda mal, provavelmente, se a sua casa anda mal, se o seu casamento anda mal, se a sua família anda mal, se pessoas da sua casa andam mal, é porque você, infelizmente, não tem tido toda aquela coragem de conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, fazer o diário espiritual, viver a palavra de Deus. Infelizmente é por isso. E tenho a certeza, se a palavra de Deus entrar na sua vida, tudo vai se mudar. Porque principalmente, Deus mais do que nunca deu esta fome e essa sede de Deus em nós, pelo seu Espírito que foi derramado. Mais do que nunca Jesus está gritando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. E Jesus pode dizer isso, porque hoje Ele mesmo está derramando o seu Espírito em abundância sobre todas as criaturas, sobre todas as criaturas, sobre todas as criaturas. Senhor, mais do que falar, nós precisamos agora rezar, Senhor. Primeiro nos arrependendo. E cada um de nós agora, Senhor, precisa se arrepender. E eu digo a você, meu irmão, arrependa-se. Porque infelizmente, Senhor, nós não temos buscado com afã, com afinco, com ardor, com sede, Senhor. Não temos buscado a Tua palavra, não temos, infelizmente. Senhor, mais do que nunca nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, e mais do que nunca nós temos sede, Senhor, porque o Senhor tem derramado o Espírito Santo nesses 30 últimos anos, Senhor. Tudo se mudou. Nós estamos num tempo novo. Não é mais como antigamente, Senhor. As coisas mudaram. Mas infelizmente eu preciso dizer, Senhor, eu tenho sido preguiçoso. Senhor, eu não tenho tido ardor, eu não tenho tido, Senhor, afinco. Senhor, eu tenho sido levado pela preguiça e por tantas outras coisas, Senhor. Eu muitas vezes prefiro a televisão à Tua palavra, prefiro as novelas à Tua palavra, prefiro tantas distrações, Senhor. Vou à cata de tantas coisas, Senhor, eu perco tempo, eu jogo fora tempo, eu torro tempo, Senhor, sentado diante da televisão, muitas vezes sem ver nada, passando de canal em canal, ou vendo coisas que só me fazem mal, Senhor. E não tenho, Senhor, usado o mesmo tempo para a Tua palavra. Senhor, muda o meu coração. Senhor, que o meu arrependimento me leve a uma conversão verdadeira, Senhor. Eu quero e eu preciso me converter para a Tua palavra, Senhor. E para isso eu preciso beber. E só eu posso beber, Senhor. Os outros não podem beber por mim, Senhor. Eu preciso começar a ler a Tua palavra, a ler a Tua palavra, a ler a Tua palavra. Eu preciso, Senhor, fazer o diário espiritual. Preciso. Eu preciso absorver a palavra de Deus, Senhor. Sim, eu preciso que a palavra de Deus realmente me alimente e me transforme, assim como o alimento nos transforma e nos dá força, nos dá vida. Eu preciso ser transformado, Senhor. A minha mente, diga para o Senhor, precisa ser transformada. Infelizmente, Senhor, os meus pensamentos são muito pagãos e muito pecaminosos, Senhor. Infelizmente, os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas fantasias, Senhor, são muito pagãos e muito pecaminosos, Senhor. Muitas vezes eu tenho até vergonha das coisas que eu penso. Eu tenho vergonha muitas vezes, Senhor, pode ser para o Senhor, das coisas que eu fico imaginando, das minhas fantasias, do meu sonhar acordado, Senhor. Muitas vezes eu tenho vergonha, porque são pensamentos, são imaginações, são sonhos, Senhor, que eu não deixaria que outros vissem. São filmes que eu passo dentro da minha cabeça, Senhor, que eu não quereria que outros vissem, tão obscenos eles são, Senhor. E para mudar a minha mente, para mudar a minha cabeça, para mudar os meus pensamentos, as minhas fantasias, Senhor, eu preciso da Tua palavra. Senhor, dá-me com o Teu Espírito, Senhor, decisão. Eu preciso decidir-me, Senhor, a buscar a Tua palavra. Eu preciso decidir-me, Senhor, a ter ardor pela Tua palavra, afinco e perseverança, Senhor. Hoje e amanhã e depois, como eu me lavo sempre, como eu tomo banho sempre, como eu como sempre, como eu durmo sempre, eu preciso buscar, Senhor, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Eu preciso, Senhor, buscar diariamente a Sua palavra. Preciso, preciso, preciso, preciso. Senhor, hoje estou pedindo a graça da decisão. E, Senhor, que eu me decida. É interessante, Senhor, eu estar pedindo a graça da decisão. É porque eu sei que a minha vontade é fraca. E que tantas vezes eu comecei, mas depois parei. Não basta, Senhor, que seja apenas a minha vontade, ou que eu vá agora na emoção. Senhor, eu quero uma determinação, que venha de dentro do meu coração, que seja fruto da graça, da Tua graça, Senhor. Que pelo Teu Espírito, derramado sobre mim, eu seja determinado, Senhor, que venha de dentro, que venha do meu coração, a decisão de buscar Tua palavra. Que assim seja, Senhor. Eu quero decidir-me pela Tua palavra. Para isso, dá-me a graça. Eu peço, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos, porque é assim a geração dos que buscam Tua face, ó Senhor, Deus Israel. Sim, a geração dos que buscam a Tua face, Senhor, precisam buscar a Tua palavra. E só pela Tua palavra, Senhor, eles serão transformados. Só pela Sua palavra, eles deixarão de serem pagãos, Senhor. Só pela Tua palavra, eles terão a vida transformada. E daí as suas famílias transformadas, seu casamento transformado. Senhor, derrama o Espírito Santo com a graça da decisão sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. Eles também estão pedindo o Teu Espírito Santo, estão pedindo, Senhor, a graça da decisão e a graça da perseverança, Senhor. Dá-nos, dá-nos no dia de hoje em que a Tua palavra vem nos falar a respeito disso, Senhor. Hoje é o dia adequado, hoje é o dia da graça, hoje é um dia de salvação, Senhor. Sim, Senhor, nós estamos pedindo em assembleia, estamos pedindo em igreja, Senhor, a graça da decisão de buscar a Tua palavra, de alimentarmos com a Tua palavra, de vivermos a Tua palavra. E para isso, Senhor, que leiamos a Tua palavra, dá-nos a graça. Vai pedindo de coração. E obrigado, Senhor, que Tu queres muito mais do que nós. E quando nós pedimos aquilo que Tu queres, Senhor, nós recebemos. Hoje estamos pedindo a graça da decisão pela Tua palavra, a graça de decidirmos-nos a ler a Tua palavra, a perseverarmos na leitura da Tua palavra, a irmos fundo, Senhor, na Tua palavra. Porque hoje reconhecemos: eu preciso da Tua palavra, Senhor. Repete comigo: eu preciso da Tua palavra, Senhor. Eu preciso da Tua palavra, Senhor. Eu preciso da Tua palavra, Senhor. Coloca a mão no coração. Espírito. Vai ficando em pé. Espírito, Espírito Santo. Vai levantando suas mãos, pedindo, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Se apresente, toda a tua vida, todo o teu ser. Vem controlar todo meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo. Ergue os braços aos céus sobre o seu querer, solta a tua voz. Canta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, quando ela é. Canta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, canta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, canta la Maria, la Maria, la Maria, la. Sobre tudo que você decide, sobre todo o teu querer, solta a voz sem medo. Canta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, canta la Maria, la Maria, la Maria, la. Canta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la. Ora lá, yeah, ora lá, yeah, oh, oh, oh, oh. Da la varia, la varia, la varia, la varia, la. Ora lá, yeah. Sobre todo teu ser, vem controlar. Diz, diz a ele. Vem controlar todo meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, meu sentir, com toda a tua voz, todo o coração. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo. Por um instante, agradeça, agradeça pelo que o Senhor fez com as suas palavras. Bendiga, bendiga, porque o Senhor é fiel. Agradeça, agradeça por aquilo que o Senhor realiza, como que um selo impresso, colocado no teu coração, no teu querer, na tua vontade. É assim a graça, ela vem como um selo que confirma, que marca nosso coração, e ali fica impresso no nosso coração o querer de Deus. Obrigado, Senhor, eu te dou graças, eu reconheço o teu querer e me disponho. Obrigado pela tua ação sobre mim, obrigado pelo teu Espírito em mim. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. A ti todo louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Traça o sinal da cruz sobre o seu coração, que é a sede da tua pessoa, que é o centro da tua pessoa, que é onde está também o teu querer, a tua vontade, a tua caminhada. Amém.